Pardô, bom dia, TAN 38 no meia, baixada travada na 1-0. Bom dia, TAN 38 no meia, tráfego avistado, ajuste no 0-1-2 agora, 1012. Pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,50 graus, 04 nós, TAN 38 no meia. Autorizado, pouso, TAN 38 no meia. TAN 38 no meia, no solo 40, libera a pista próxima interseção direita, chame solo em 121, décimo 1. 121, liga direita, 38. Táxi aprovado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Salvador Gol 1961, bom dia. Gol 1961, bom dia. 360 Guarulhos, São Cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Lida, Motiva, via peso 1-0, Taubaté. Controle Salvador, opera 1-2-0, decima 8, transfunda 5-4-5-2. Autorizado, via para Guarulhos, o modo de câmbio, decola pista 1-0, com curva à direita. Perdida é o Lida Motiva. 452 é o transfone, o controle de Salvador operando em 1208. Para o gol 1161, está no gate 7. No 1161, no protegimento correto, entrando para o pushback também. Tá? Hotel Rio Salvador, bom dia, Papa Tango, Serra Tango. Serra Tango, consiga. Mais um minuto para o cruzamento, ingresso na torna do Vatão da 7. Bem, se está autorizado o cruzamento da Fama 0, o repórter na final 1-7, Serra Tango. Programa na final da 1-7, Serra Tango. Para o final, baixou e travou no 7, Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango tem livre pouso, pistão 1-7, o vento 1-5-0 graus, 0-5-9. 7, Whisky Serra Tango. Para posicionamento, fuma 1-6-1, não estou autorizado, chama para um táxi. São Paulo e Seattle. Thank you, Seattle. Você está na frequência livre, São Luís 6. Seattle, boa noite. Saco do gol. O nono, 611, campo 1, 8, espera a bola. 3 horas e 55 da campo. Não, 961, está autorizado o táxi, via bate 1, no táxi em dia. Considera 10, reporta pronto. Ajuste na 0, no 3. Bate 1, está esperando o ponto na 9, gol, 961. Bravo, 1961. 1961, na linha, decola, pista no zero, vento no 40 graus, 06 nós. Valeu, decola, gol, 1961. Salvador, Golfo Eco Alfa. Prossiga. Bom dia, senhora. Golfo Eco Alfa, contra aqui no Pátio 3, na posição 2 Romeu. Solicito autorização de reboque para a ponte 7 do pátio principal. Sim, estou autorizado até a saída do pátio 3, apontando para ingresso do pátio 1. Ok, sim, senhora. Charlie tá